Finalmente, fala pessoal do Cinefãs, voltei, eu, João Veras, com mais uma edição do Quinta Cadeira, agora, com o The Voice Brasil, maravilhoso, que todos amam, que é nosso programa, nossa versão desse programa tão querido. Então, sem mais delongas, vamos direto aos trabalhos, hein? E a gente já abre os trabalhos com Tony Gordon, um homem de 53 anos que conseguiu passar, sei lá, uma calma e uma presença na voz dele, uma sinceridade, uma entrega, uma sutileza absurda. E tinha uma rouquidão na voz dele quando ele cantava a música que era You Are So Beautiful, que, assim, foi você podia, sei lá, eu acho que se eu tivesse lá, eu ia conseguir ouvir uma gotinha cair no chão de tanto que, tipo, ninguém falava quando ele tava cantando. Por esse motivo, eu vou virar minha cadeira pra ele. Vou virar. Já estreiei virando cadeira, não tem problema, é isso aí, a gente tá aqui pra isso. Então eu vou virar uma cadeira pro Tony Gordon, já é a primeira vaga na minha equipe ocupada. Só um adendo, gente, porque eu fiquei muito surpreso. Ele escolheu o time da Isa. Eu não estava esperando por isso, confesso. Eu esperava que ele fosse, sei lá, de Lulu, de Ivete. Ele foi de Isa. E, nossa, a garota acabou de entrar no programa e já emplacou logo uma primeira, tipo, virada de quatro cadeiras. Foi um absurdo. Parabéns à Isa, que foi uma tremenda de uma aquisição, hein? Antes da próxima audição, eu queria dizer que cada equipe vai ter 16 vozes e dessa vez sem trapaças, gente. Eu não vou ficar com mais que os técnicos de verdade. Então, eu vou me limitar a 16 vozes e é isso que eu vou escolher. Ok? Ok, estamos todos entendidos, podemos dar prosseguimento ao programa. A segunda candidata da noite foi Carol Coutas, que é uma roqueira que veio com um hit da década de 80, que é Brasil, né? Música do Barão Vermelho, muito famosa na voz do Cazuza. E eu queria dizer que, cara, assim, ela tinha um drive, uma potência absurda. Ela era muito rock and roll, parecia que o teto ia cair, sei lá, mas a postura dela tava muito assim. E, bom, o drive dela eu senti um pouco exagerado. Eu acho que ela usou demais desse artifício, então não me agradou muito, embora tenha sido muito bom, tenha me surpreendido bastante. O Michel Teló e o Lulu Santos tiraram a cadeira pra ela. Obviamente ela escolheu o Lulu Santos. E eu não vou virar a cadeira pra Carol, porque, não sei, eu acho que não clicou muito, não sei se ela vai muito longe também, porque ela precisa dar uma aprimorada nesses vícios aí, nessas técnicas. Só pra reforçar, o drive, ele é uma técnica usada que é como se fosse um rosnado, vamos dizer assim, que você ouve muito em rock mesmo, é como se fosse um, sei lá, um negócio assim, sabe? Então, assim, só explicando, basicamente é isso aí, vamos pra próxima opção. Bom, a próxima candidata foi Maria Camila. Ela é de João Pessoa, da Paraíba. Ela cantou Feira de Mangaio, é um forró. Bem típico mesmo, sabe? Bem Brasil, Brasil mesmo. E não tô falando da música que acabou de ser cantada. Mas assim, eu achei uma audição muito linear. Me empolgou muito pouco, faltou, sabe? Alguma coisa. Mas foi uma audição engraçada, porque só quem levantou foi o Michel Teló. E o Teló, ele bateu no botão no último minuto, assim, ele matou o estúdio praticamente. Bom, aquisição pra ele, mas não aquisição pra mim, porque eu não viro a minha cadeira pra ela, mas boa sorte pra candidata. Ai, gente, amei! Olha, vamos falar agora da Alexa Marie, que eu só consegui escrever nas minhas anotações. Uau! Ela cantou Somebody Else's Guy. E ela foi tão querida que a novata Isa usou o block no Lulu. Gente, eu amei. Sério, olha que lindo. Eu nem precisei pensar. Eu bati até na mesa. Foi uma loucura, maravilhoso. Parabéns, quero você no meu time. É isso aí, vamos longe, minha filha. Vamos longe, eu vou torcer muito por você. Você é provavelmente uma das que eu mais vou torcer na temporada inteira. Parabéns, vamos pra próxima. Eu não sei nem quem ela vai escolher. Ai, meu Deus, peraí, já volto. Bloqueios à parte, agora eu me recompus. Essa audição foi uma das audições mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Foi uma batalha, assim, muito engraçada entre os técnicos. E olha, é a minha segunda escolha que bate com Isa. Será que meu time vai ficar igual ao dela? Vamos ver, vamos acompanhar esse ano nos próximos capítulos e aguardar a próxima audição. Bom, gente, bom, a próxima candidata foi Clara Castro. Ela tem um ano também, que é Ana Clara, mas ela não usa, então eu botei até entre parênteses aqui nas minhas anotações. Ela cantou Is This Love, e no VT dela eu tava sentindo que ela era uma pessoa, sabe, super... Que era uma pessoa mega insegura e subiu, sabe, ela progrediu como artista e amadureceu. Eu achei isso muito lindo. Ela cantou Is This Love, do Bob Marley. Ela era de uma sutileza, de uma humildade quando ela tava cantando, que eu achava muito lindo, assim, era muito legal de ver. Um timbre aveludado, sabe? Era uma voz que, como se fosse uma nuvem passando, se abraçasse uma nuvem, sabe? Dar um abraço numa nuvem. Imagina isso. Então, três cadeiras viraram pra ela, a única cadeira que não virou foi a do Lulu. Ela escolheu o time da Ivete Sangalo e eu também não virei a minha cadeira pra ela. Eu acho que ela pode ir longe, eu acho que ela tem muito potencial, mas eu acho que, assim, pra mim foi passável. Eu não quero passável, eu quero muito bom, eu quero uma coisa que me faça pular da cadeira ou me emocionar muito. Então, nossa, minha caneta tá voando aqui. Então vamos pra próxima audição. Bom, logo em seguida a gente teve Bruna de Paula, que cantou Malandro. Ela tava bem num sambinha. Cara, olha só, tem vários adjetivos que eu escrevi aqui. Dentre eles: interpretação, vontade, intenção, humildade e conforto. Parecia que ela tava ali brincando, entendeu? Brincando, parecia que era um negócio que ela fazia todo dia, a cada 5 minutos. Foi perfeito, não só foi perfeito, como, por exemplo, 4 cadeiras viraram, inclusive a minha. Ela deu uma ludibriagem em todos eles e falou que, por estratégia, ela ia escolher o Michel Teló. Não, mas então, por estratégia você escolheu o Michel Teló. E por estratégia, querida, eu estou te escolhendo pro meu time, que até agora tem 3 vozes das 7 ou 6 que já cantaram até agora. Tá de parabéns, tá no meu time, amei, você é maravilhosa, parabéns, vai longe, perfeita, vamos pra próxima. Gente, difícil não ficar meio sentido, meio emocionado, né? A gente teve agora a Monique Ellen, ela cantou Radioactive. Quando ela começou a cantar, eu não esperava essa música, assim, eu olho pra ela, não penso Imagine Dragons, sabe? Foi uma escolha meio ousada, pra mim não encaixou muito. Ela é afinada e tal, mas ela tentou apelar, porque ela viu que ninguém tava virando, e aí, assim, ela arriscou um agudo que ela falhou, porque ela ficou nervosa. E com isso, eu acho que ninguém virou. E é isso, gente. Acontece. Assim como a Maria Camila, duas pessoas com muito potencial, mas que, infelizmente, não rolou de... Aliás, não, Maria Camila teve gente, desculpa. Às vezes não dá, às vezes não é a hora e não foi a hora dela. Eu acho que ela tem que sentar e escolher melhor as músicas, porque tem que tomar muito cuidado com isso. Escolha de música é muito importante. Vamos aguardar a próxima. A próxima audição, ela foi um pouco... vai ser um pouco controversa, porque, assim, pra mim, eu tava virando só pra gente que tinha virado um monte. Esse virou só 2, mas eu gostei tanto que eu não aguentei. Eu virei pra ele também. Fernando Júnior, que cantou Trovão. Ele tava afinado, tava bem à vontade. Ele sabia o que ele tava fazendo, ele tinha muita noção da voz dele. A música foi muito bem escolhida e rendeu 2 cadeiras, a do Michel Teló e a do Lulu Santos, que ficou bem tenso. Mas no final de contas, ele escolheu ir pra equipe do Michel Teló. E faz parte, Lulu. Infelizmente, é o que tem pra hoje e é com quem você vai ficar. Então é isso, vamos pra próxima audição. Bom, gente, alívio cômico da temporada no momento. Sim, em outra temporada a gente teve a Cláudia Leite se infiltrando pra fazer uma audição. Nessa temporada a gente teve outro ex-técnico, o Daniel, que tava nas primeiras 2 ou 3 temporadas do The Voice, que ele foi substituído pelo Michel Teló logo depois. Todo mundo, a Isa quase mandou ele pra casa do Caixa Prego quando ela virou. Ela falou: ah, não é possível. Mas assim, bom, ele teve 4 cadeiras viradas, mas eu não vou virar a cadeira pra ele porque não gosto do Daniel. Não gosto. É opinião polêmica? Talvez. Mas eu não vou virar a cadeira pra ele, por mais que ele cante razoavelmente bem. Não sei pra que equipe ele vai, mas... bom, paciência. A próxima candidata foi Paula Araújo. É bem roqueirinha, ela cantou Bohemian Rhapsody, ela teve o crescendo todo certinho, ela cadenciou a música legal, ela soube usar bem as partes da música, ela usou mais aquele, o Mama Just Killed a Man, né, aquela parte mais tranquilinha. Ela tem uma afinação muito show, ela mostra que ela tem um domínio de técnica muito legal. Não me empolgou muito, mas eu fico feliz que ela tenha passado, né? O Lulu Santos virou a cadeira pra ela, mas eu não vou virar a cadeira porque são 16 vozes e agora, como eu tô me empenhando a seguir a risca, eu tenho que manter o máximo possível perto, né, dali. Eu tenho que ser mais seletivo, tenho que ficar, filtrar um pouquinho mais. Mas foi muito bom, parabéns. Então, a próxima candidata foi Rebeca Lindsay. Ela cantou Disque Me, da Pabllo Vittar. Muito boa essa música, por sinal. É uma das poucas que eu gosto da Pabllo. É, e ela mostrou bastante técnica também, assim como a Paula anterior, né? É, ela fez umas linhas melódicas bem legais, assim. Ela tava acertando as notas tipo, redondinhas, certinho. É, e a palavra-chave pra audição dela foi potência. Potência, ela tem uma potência muito legal. E a única coisa que me incomodou um pouco foi que ela cantou de olhos fechados o tempo inteiro. Ela precisa abrir esses olhos, eu sei que o nervosismo é muito, mas sabe, é bom abrir o olho, né? É, eu não vou virar pra cadeira pra ela, porque mais uma vez, porque eu tô ficando seletivo. É, embora eu queira que ela vá longe também, eu acho que ela tem muito potencial. Mas a Ivete Sangalo virou a cadeira pra ela e ela tá no programa, então tá ótimo.